Cara, eu simplesmente amei o jogo. Tipo assim, principalmente a hora que, tipo assim, que se jogou agora as pessoas. Tipo assim, as pessoas gritando com o Deixou! Eu amei, meu Deus! Achei um show muito animado, tá? Tipo assim, o show. Que show incrível! Eu abracei minha mãe no corredor e apertei fundo. Falei, coroa, eu vou te tirar dessa. Tenho que ir embora, não vai dar pra ficar. A mãe tá ficando grande, eu tenho que sustentar minha responsa, mas a responsa dos outros. A senhora já falou pra mim deixar essas merda pra lá. Teimoso pra caralho, às vezes ignorante, às vezes bipolaridade. Às vezes só porque quero, que merda. Doente das ideias. Se um dia minha mãe morrer, não quero virar o Kanye West. O olho enche de lágrima olhando pros troféus. E faz lembrar de um tempo ruim, mas também era bom. Onde o sonho era ter show, onde o sonho era ter som, onde o sonho era ter PT. Pois então, derruba a vacina. Tem mais problema que canção, cansa pra caralho. Tem mais cifrão que canção. Às vezes me deixa mais estressado do que motivado. Não vai dar pra cê me entender se cê viveu sempre à vontade. Tô conversando com quem olhava pra TV e pensava que podia ter. Até descobri que já tem 20 e ainda não pode. Que o salário é muito pouco, que a boca lucra toda noite, que os barracos pegou fogo. Se tem predinho, tem imposto. Pense em dinheiro o tempo todo, sem nenhum tostão no bolso. Conversando com o neguinho que é o desenho todo. E se vê o esboço, que se olha no espelho de dia ou de noite e fala pra si próprio: eu não sou aquele neguinho que eles pisa. Preto tipo A, com ou sem a melhor marca na camisa. Quem me despreza eu pisaria na cabeça. O foda é que a maioria é pixel, vermes rastejantes. Eu sei que eu sou foda pra caralho. Não é só minha mãe que fala isso não. Jovens gritaram meu nome quando eu subi em cima do palco. Isso deve estar escrito na Bíblia de Jesus ou de Satanás. Os demônios lá embaixo vão gravar o áudio. Os anjos lá de cima vão acompanhar de lá. Não podem voltar pro mundo da maldade. Eu queria voltar no tempo onde a praça era só maconha e batalha. Tinha enquadros e risadas. Puxes agora são quadros gelados sem nada. A merda muda todo tempo e negro fala. Os branquinhos se faz de surdo, mas escuta pra caralho. Copia nosso estilo, se faz de empresário. Se infiltra na cultura, te faz de puto ou de escravo. Se a fura negra ressuscita, então pega o revólver e o cabo. Que só palavra tá foda e o mercado tá caro. Quem encostar no meu show, quero que saia com doutorado da vida. Então viva ela como nós empinava pipa. Num dia de sol, nas férias, domingo ou no sábado. Negros falam.